estive no lançamento do videoclipe da banda Sob Efeito Q66, que lançou o clipe Nada Mudou, que também já se encontra no YouTube, na página da banda. Nesse evento, teve a participação da Elia Daum e da Jet Cats, e conversamos com os vocalistas das três bandas. Acompanhe conosco o depoimento do guia do show e do clipe que foi lançado nesse evento, no qual o underground recifense precisa de mais iniciativas como essas, de shows de lançamentos de clipe, de discos, para o underground poder propagar o seu som, as suas ideias e a sua ideologia. Então vamos nessa pro show do lançamento do clipe da banda Sob Efeito Q66. Trailton, dos Jet Cats, fala do lançamento do clipe do Sob Efeito Q66, no dia de hoje, participação da Jet Cats e desse evento de Humberto. Rapaz, superou a expectativa, sério, assim, a gente esperava que fosse um show massa, fosse um show muito bom, mas quando ele botou o clipe na tela ali e a gente sacou o que ele tinha produzido, foi melhor do que a gente esperava, é sério. A gente abriu, né, a gente começou a noite, foi muito massa, a galera vibrou com a gente em várias músicas, respondeu com aplausos, não cantou com a gente porque não conhecia as músicas, mas tava presente aplaudindo e tal, e curtindo, vi gente dançando, foi massa, no show da Jet Cats, mas quando entrou a Q66, a Sob Efeito Q66, e apresentaram as músicas deles e mostraram o clipe, porra, a energia foi massa, velho, a energia foi do caralho. Qual a importância desse tipo de evento para lançamento de um videoclipe na cena underground de Recife? Rapaz, na verdade as bandas deviam, ao invés de lançar o clipe só no YouTube, ao invés de lançar tudo só online, realmente preparar festas como a de hoje, preparar eventos como o de hoje para lançar seus clipes, seus CDs e tal. Porque o lançamento online é massa, tem a resposta massa do público, mas porra, o contato pele com pele, o lançamento, a coisa olho no olho, o sangue no olho de tocar, subir no palco e mostrar o trabalho, é muito superior à internet, muito superior à internet. Valeu, Drailton. Novo, man. Obrigado, Jetro. Agora vamos de música. Banda Jet Cats. Te pissem no nariz. Roberto de Holanda, da Sob Efeito Q66. Fala da noite de hoje, da estreia do clipe de vocês. Cara, hoje foi uma noite muito especial, porque era um momento que eu esperava há muito tempo, sabe? Esse clipe, eu já tinha um roteiro praticamente há mais de 5, 8 anos, esse roteiro pronto. Mas eu não tinha quem fizesse dessa imagem a esse roteiro. E aí eu conheci o Sinho, que é o vocalista da Ilha da Um, e ele trabalha com artes e faz essa parada, e ele conseguiu imprimir o que a música falava. E aí só que ele levou 8 meses, né, véio, pra isso ficar pronto. E sempre que quando a gente começou a projetar isso aí, eu falei pra ele, ó, se ficar massa o clipe, vamos fazer um evento de lançamento. Aí ele gostou da ideia, porra, bora mesmo, Beto, não sei o quê. Aí quando o vídeo ficou pronto, a gente criou aqui o lançamento, né? A gente supriu a expectativa, porque a gente, como o show foi pago, né? Muita gente do underground ainda não tem essa cultura de pagar ingresso pra ver banda autoral e tal. Mas assim, deu uma galera muito boa presente, entendeu? E assim, as expectativas foram a máxima possível, cara. E fala das bandas convidadas pra noite. A banda Jet Cat, que abriu, né? É um super power trio pernambucano, autoral também. Tá ligado? Os caras mandam muito bem, velho. Os caras são muito profissionais. E assim, são muito parceirão. E eu gosto sempre de fazer esse link com as bandas parceiras e tal. Sempre que faço evento, raras vezes que eu faço evento, eu sempre procuro chamar bandas. Não repetir bandas, né? Pra chamar a galera mais diversificada. Dessa vez eu convidei a Jet Cat, né? Que é uma banda que a gente nunca tinha tocado no mesmo evento. E convidei a Ilha da Um, que é a banda de Sinho, né? O autor da animação. Então assim, foi massa porque ele tem banda, eu tenho banda, a gente vamos fazer um evento com as duas bandas, aí combinamos a Jet Cat pra abrir o show. Mas aí foi todo esse lance aí de convidar a galera e fazer essa participação dessa festa aí. Participação da formação antiga pro lançamento do clipe, como é que foi? Cara, foi legal pra turma ver que quando as bandas às vezes elas mudam de formação, não é por treta, não é por briga não. Às vezes mudam porque é questão de necessidade pessoal de cada um mudar a sua rotina e tal. Então os caras Mod e Alexandre são muito brothers meus, a gente vive conversando, vive trocando ideia, mandando putaria no WhatsApp e tal. E os caras saíram na boa, foi escolha deles, né, coisa pessoal e tal, aceitei na boa, velho. A gente tem que entender as coisas. E aí chamei outros caras, entendeu? Tanto é que hoje eles vieram aqui, fizeram essa participação, eu falei com eles, ó, meu irmão, no evento de lançamento. E aí, vocês estão fazendo a participação, os caras de cara logo, vocês bora, Betão, bora, tô dentro aí, bora, bora. E pra você ver, a gente, 10 anos a gente passou junto, os caras fazem aí mais 8 meses que a gente que saiu da banda, e a gente nem tocava, só se falava, e aí os caras chegaram, a gente tocou ali na moral e supriu, assim, foi um lance mágico, né, porque essa noite, pra mim, é uma noite que eu vou lembrar por muito e muito tempo. Tanto pelo videoclipe, pelas pessoas que estavam aqui, como você, Jetro, é um cara que representa muito a cena underground. E uma galera assim que eu gosto de ter por perto e que sinto o maior prazer e que vou lembrar dessa noite por muito, muito tempo. E como é que tá a formação nova, o trabalho para recomeçar agora, né? Tudo que é o problema do underground, às vezes é isso, né? Por mudar muito de formação, às vezes a galera acaba perdendo estímulo. Mas como a gente passou muito tempo com a formação antiga, essa formação nova tá sendo um pouco trabalhoso, né? Porque você vai ter que começar um pouco de novo. Só que como a gente tem material gravado, isso ajuda muito, porque a galera escuta em casa o material e a gente vai passar só o fino no estúdio, sabe? Então a galera tá pegando com muita facilidade as músicas e a gente já tá com um projeto aí de trabalhar músicas novas e fazer uma roupagem e outras músicas que a gente não tocava com o trio. Fazer uma roupagem diferente para colocar elas em cena, como foi o caso da música Tentei Te Dizer, que a gente tocou ali. Primeira vez que a gente toca aquela música naquela roupagem. Então a gente tem essas ideias aí de reproduzir as músicas antigas, fazer uma roupagem e produzir coisas novas. E aí, se tudo der certo, ainda esse ano a gente vai, ou vocês vão ver muitas novidades aí. Provavelmente a gente vai lançar algum EP ou um videoclipe novo aí, que a gente já tem muita coisa pré-produzida. Falta só fechar algumas coisas pra botar na cena. A última música também teve uma participação especial. Fala da última música que vocês tocaram. A música... É... Cara, quando compõe, pelo menos no meu caso, às vezes vem ideia pronta já assim, bate, pô, faço um, pego o violão, monto uma música, já vem todo o esquema na cabeça. Às vezes tem música que tá esquecida, porque eu só tenho duas frases da música e até hoje eu não consegui completar. Então essa música eu fiz rápido, já tinha toda a harmonia da música, todo da letra e tudo. Então eu precisava de algum que tivesse tipo um rap dentro da música. E aí Micaia, como é da banda Fantasma, eu vejo ele já tocada dele e eu gosto do timbre dele, gosto da maneira de expressar e tal. E eu chamei ele pra fazer participação na música. Ele gostou pra caramba do som e fez o show de cara. Aí fez essa participação aí e ficou massa, velho. E nós vamos gravar junto com ele aí essa onda. Só pra encerrar, Humberto, a importância no underground de Recife de fazer um evento pra lançar um videoclipe. Como é que tu elaborasse e o que é que tu acha do underground tendo essa iniciativa? Cara, eu acho assim, o underground, ele tem cena, tem uma cena forte, tá? Tem muita gente envolvida no cenário underground, só que tem muitos eventos, mas é meio que cotidiano. Às vezes você precisa renovar algumas coisas, tá? O lance desse videoclipe, como eu falei lá, eu podia simplesmente pegar o videoclipe e jogar no YouTube. E esse hoje talvez não acontecesse esse evento. Se acontecesse, seria um evento comum, normal, só um show. Resolvi juntar o que é agradável. Pô, eu quero comemorar com os amigos o lançamento do videoclipe, porque é um videoclipe que eu gostei pra caramba. Eu quero fazer uma festa e convidar a galera pra participar com isso. Então eu fiz o lançamento, né, do videoclipe. Convidei as bandas, convidei o público e aí fizemos esse evento aí que pra mim foi um tanto assim diferenciado, não melhor nem pior do que nenhum, mas assim diferenciado porque teve um atrativo a mais, que foi o lançamento do videoclipe, onde todo mundo curtiu ali simultâneo, ninguém conhecia, menos apenas eu e a banda que já tinha visto. Nem os integrantes antigos tinham visto ainda. Então ficou todo mundo surpreso com o videoclipe, tá ligado? Eu achei isso pra caramba, achei massa pra caramba isso aí. Muito obrigado, Humberto, e até a próxima. Eu que agradeço, né, pelos olhos e ouvidos e a participação e a sua presença aqui no evento, que é um cara que eu conheci no underground e como muitos outros, tenho o maior carinho e respeito. Obrigado a você. Vamos com a música do Sob Efeito Q66, que é a música do clipe Nada Mudou. Rezando eles pedem pra matar alguém, fazendo a guerra eles querem a paz. Os Estou aqui com o Sim do Elia da Um. Sim, primeiro fala do dia de hoje, do lançamento do clipe da Subefeito Q66. Pô, massa. Então, hoje teve um gosto especial pra mim, porque além de estar tocando, a gente foi convidado pra tocar com a minha banda, Elida. Trabalhei nesse videoclipe, fiz a animação 2D, que é uma arte que eu já trampo há algum tempo e nunca tinha tido ainda a oportunidade de fazer algo tão longo, que é o clipe, 4 minutos e tal. Aí a gente se topou, eu e o Humberto, e ele me apresentou o roteiro e eu achei incrível o roteiro. Aí a gente já tinha a faca e o queijo na mão, aí eu fiz e esperamos muito, teve muito contratempo e tal, e a gente esperou muito por esse momento de hoje, e foi, pra mim teve esse gosto especial, foi algo, eu me arrepiei ali quando eu tava assistindo um produto que você trabalhou com tanto carinho e tal, e a festa foi incrível, tanto a tocada como a apresentação do clipe. E qual a importância de um evento como esse para a música autoral pernambucana, recifense, o underground, que tem pouca visibilidade e pouco show de lançamento, tanto de disco como de clipe? Como tu vê a importância do dia de hoje? Cara, é algo assim de extrema importância a gente fazer esse tipo de coisa, produzir, porque acaba a gente vivendo nós por nós mesmos, a gente tem que ser autossustentável no nosso som, já que não tem tanto espaço na mídia, acho que nem existe mainstream mais para bandas de rock, enfim, desse gênero, né? E então, quando tem algo assim, e é importante as pessoas que vêm assistir, são pessoas que têm banda também, e vêm prestigiar isso, eles se sentem na necessidade de fazer algo igual, e assim fomenta a coisa para que o circuito cresça. A gente precisa de mídia aqui, cara, a gente precisa de mídia no Pernambuco, e a gente perdeu muito ao longo desse tempo. Então, quando a gente faz isso por nós mesmos e foi tão incrível assim a repercussão, é deveras importante. Ok, sim. Muito obrigado, valeu. A gente agradece, Ilíada, e recado é que dê um pulinho lá na página da gente, Ilíada 1, no Facebook, lá você pode encontrar clipe, música pra baixar e as novidades. Valeu. Vamos então de música, Ilíada 1, Deixa Assim. Quem sabe então assim vai me ensinar a escrever outra canção.